O tema dessa noite é nascer de novo. De repente vocês já ouviram falar nessa expressão, nascer de novo. E procurando hoje algumas coisas com referência a esse assunto, eu encontrei uma inscrição que está lá no túmulo do Allan Kardec e que diz: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. E quando a gente fala em nascer de novo, a gente lembra da reencarnação. A reencarnação é talvez a maior prova da bondade e da justiça de Deus. Por que que a gente fala isso, né? A maior prova. Porque através do processo reencarnatório que a gente vai aperfeiçoando o espírito a cada nova existência, através desse processo a gente tem a oportunidade, como eu disse, de estar aqui presente nesse momento, tendo uma nova chance. É com essa visão que a gente pode se desapegar de vários conceitos que a gente carrega ainda, conceitos errôneos, que nos prendem a situações vazias. Através da reencarnação, Deus nos dá uma nova chance. Uma nova chance de aprender, uma nova chance de refazer aquilo que nós fizemos de forma incorreta. Se a gente pegar exemplos bem cotidianos nossos, para tentar entender como é que funciona, no nosso dia a dia tem várias situações que a gente, às vezes, apressados, ou com a ideia em outra coisa, a gente acaba fazendo mal feito. A gente acaba fazendo de uma forma que não agrada nem a nós e nem àqueles para quem talvez a gente esteja fazendo. A gente até diz às vezes: mas ficou uma porcaria o que eu fiz. E a gente gostaria do quê? De poder ir lá e refazer, fazer de novo, para acertar, para aprender. A vida é uma grande escola, a gente sempre fala isso também, nessa analogia do aprendizado da escola e da vida. Que a gente vai para a escola, estuda, e no final de cada etapa é feita uma prova para ver o que a gente realmente aprendeu. E quando a gente aprende, a gente progride, a gente vai para frente. E na vida é mais ou menos assim, só que são encarnações. Então a gente volta para uma nova vida com tudo aquele aprendizado que a gente teve anterior. Mas volta também com a chance de refazer algumas coisas que não ficaram bem feitas. Principalmente nos nossos relacionamentos. E quando a gente fala da reencarnação, a gente tem que lembrar sempre desse aqui e agora, da nossa oportunidade de nascer dentro de uma família, que é a família que a gente precisa. Muitas vezes a gente se revolta, principalmente quando a gente é mais novo, né? A gente se revolta e não aceita algumas coisas. Acha que todo mundo está errado e que só a gente está certo. E a gente esperneia, briga, a gente acaba criando mais problemas do que às vezes soluções. E a gente não percebe que aquele pai, aquela mãe, aqueles irmãos, os demais familiares que convivem mais próximos de nós, eles são as pessoas que a gente precisa. É interessante pensar assim, né? São as pessoas que eu preciso. Porque são eles que me receberam, que me acolheram nessa nova etapa, que me deram a direção de acordo com aquilo que eles sabem também. A gente não pode exigir mais do que eles podem dar. Exigências devem ser feitas a nós mesmos. Então, esse processo que é grandioso, carrega uma chance de evolução, se a gente conseguir entender esse momento que a gente está passando. Essas coisas todas que acontecem no nosso dia, que parece uma rotina, o nosso dia é feito de rotinas e a gente às vezes não percebe que dentro daquela rotina existem várias oportunidades, vários contatos E que às vezes a gente, por ser uma rotina, não percebe e acaba deixando passar. Acaba desperdiçando. Quando nós, e é todos nós, quando nós desencarnamos e nós voltamos para o lado de lá, o maior tormento do espírito é a consciência dele. É quando ele toma a consciência dele, de como ele está e de todas as oportunidades que ele desperdiçou e das coisas erradas que ele fez. Esse tormento, que é a tomada de consciência, faz com que a única solução que possa ter é pedir para voltar. Eu quero voltar de novo para corrigir o que eu fiz. Eu quero voltar com aquelas pessoas para quem eu prejudiquei para poder refazer e fazer bem feito. Processo reencarnatório. A vida nos dá mais uma oportunidade. E aí a gente pensa sempre na família onde a gente nasce, mas também existem as famílias que a gente cria depois, porque depois de um certo tempo nós, muitos de nós pelo menos, saímos da nossa casa materna e nós criamos um novo lar, através das experiências que nós temos, através daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós entendemos como certo. Nós temos a chance de repente, fazer certo aquilo que nós consideramos que estava errado. As famílias que a gente tem a oportunidade de viver. E dentro dessa visão de nascer de novo, além do próprio renascimento corpóreo, da própria oportunidade que o Espírito tem de uma nova reencarnação, existe também, como Jesus quis deixar nas entrelinhas da frase dele, que ninguém chega ao reino do céu se não nascer de novo. Que nós temos que deixar para trás, nos despojar de todos os hábitos que nós carregamos, maus hábitos, más tendências, más influências, maus vícios, que nos escravizam a tantas situações. Nós temos sempre a visão de que a forma como a gente conduz a vida é a forma certa. Por isso que a gente briga tanto com os outros, né? Porque é sempre a gente que está certo e os outros estão errados. Mas se nós não eliminarmos tudo isso que a gente vem carregando, a gente não consegue renascer na essência da palavra. Porque não adianta simplesmente ir e voltar. A gente tem que fazer algo de novo. A gente tem que deixar para trás o que não serve e carregar coisas novas. A oportunidade de nascer de novo significa reconsiderar conceitos, repensar hábitos, aprofundar conhecimentos, reformular pensamentos, redirecionar sentimentos, superar limitações e imperfeições, trabalhar na melhoria da própria realidade. Eis o programa para quem deseja levar da Terra o maior número de experiências positivas. Então, se a gente tiver isso como um norte e tentar entender o que, que significa, né? Todas essas palavras que formam essa frase importante, porque ela abrange muita coisa, pensamentos, sentimentos, conhecimentos, atitudes. A gente pode dar, sim, um bom salto na nossa vida. A gente pode se desapegar e deixar para trás essas coisas que nos escravizam, que são os nossos egos, as nossas vontades, o próprio eu. E olhar de uma forma mais produtiva para essa grande chance que a gente tem. Quem quiser ler um pouco a respeito até sobre isso, eu acho importante até dizer onde é que estão, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, e o próprio Livro dos Espíritos, entre outros, fala dessa grande oportunidade que é a reencarnação.